Lima. A sensação do Melody. Não quer companhia essa solidão. Que silêncio é esse que eu tô vivendo? Você foi embora e nada tem cor. O tempo passa e eu só sinto mais dor. Você me fez cair e eu me perdi. É, contigo senti que eu não era suficiente. Me nego a te perder. Se fui eu que fugi, tudo eu pensei que eras para sempre e a luz se apagou. Jaine Lima, a sensação do Melody. Quero outra vez.